baile mais famoso do Brasil chega pra você. Em performances indescritíveis. Máximo. E daí, Homem do Alô. DJ Tom Máximo. O domínio do Carabao. Agora está com você. Círio de Barcarena, e aqui está o Carabao. Pra falar em emoção, vamos começar! Tom Máximo! Canta pra mim, meu amor! É a última vez que me pego pensando em alguém que não pensa em mim tão bem. Juro que eu vou te esquecer. É a última vez. Desejo que isso acabe bem. Eu fico sozinha também, esperando você me ligar. É a última vez que eu fiz de tudo por quem não me amava. Que eu ligo chorando pela madrugada, porque dei meu amor pra quem só brincou comigo. Porque me apaixonei por alguém que está dividido. É a última vez que estou tão vestida. Estou bem com você, não bem comigo. Eu te amo. É a última vez que estou convencida. Estou bem com você e não bem comigo. Eu te amei, eu te esqueci. Mas é a última. Tom Máximo. Bora começar assim. É o Círio de Barcarena. Carabao. Menino, não olha desse jeito pra mim. Já me apaixonei uma vez, não quero me apaixonar. Feridas em meu peito eu guardei. Será que um dia vai sarar? E vai passar. Vai passar! Está difícil de entender. Já não sei o que você Carabao. Te disse que és minha paixão. Meu amigo Federico, lá do bar. Só ilusão. Do Federico da Terra Firme, tá aqui com a gente. Oi? Está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca e quer ser patricinha. Tirar o pé dessa relação. Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Mete o pé! Tirar o pé. E amigo Arlindo Neto do Mega Pressão. E Adriane Silva, Beatriz. Todo mundo aqui! Vira, vira, vira! Vou contar a minha história de amor. Carabao. Foi tão doido como rolou. Alô, Chico! Você tão perto ao mesmo tempo distante. Ninguém botava fé nesse romance. E quando encontrei você com outro alguém, eu também. O teu olhar no meu foi tiro certo. E aí, Robson? Do celular, como é que é, meu filho? Éramos dois ali perdendo tempo. Se eu pudesse voltar naquela noite, eu ia te amar. nossa história, hein? A nossa história de amor. Siga meu canal, DJ Tom Máximo, e ative o sininho. Carabao. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar por que o destino mudou nossa felicidade. DJ Tom Máximo, o rei do norte. É o rei! O rei. Que eu faço amor com o vazio que ficou. Meu parceiro DJ Rodrigo, vem e diz pra mim. Tá aqui com a gente, lá do Arapari, e a primeira dama. O nosso amor foi mais que um sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Vem diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. Paraenses, escutem, DJ Tom, agora de frente com você. Assim que a gente vai das marquetes, já já tem muita saudade pra você do saco, seu grande amor. Pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede. Você pede o meu amor, e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. Seja com e aí, meu top DJ André? Alô, Vitinho! O Milha e o Chutinho! Aqui no Carabao! Eu sei, se não entende o que aconteceu. A menina se desacresceu. Não consigo gostar de um outro alguém. Vai! Paulo, do Maremoto, DJ Lucas Light, DJ Gabriel Mixer, aqui no som do Carabao. É impossível. Fim de semana chega a noite, é um convite. Toda a galera se reúne e vai pro pop. Carabao. Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo. Passo perfume. Tom, tom, tom, tom, tom. Branco, Flávia e o Júlio da família Silva. É o águia, é o águia, é o águia. Vou voar com o águia. Bora! E vai virando, vai virando, vai virando. Você está sempre em primeiro lugar. Me liga e diz que ainda me ama. Não aguento mais tanta solidão. E a galera do Gelo Atalaia, alô Bibilho e o Nonato do Poderoso Light. Que não volta atrás, meu amor. Me liga e diz que ainda me ama. Não aguento mais tanta solidão. Não. Quando se for E a galera da distribuidora Alimento Três Irmãos, daqui do Carabao, o Trick, e o Miguel e o Carlos. Nova batida do Brasil. Vai todo, Olivia! Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. E aí, meu parceiro Júlia Mauri! E a primeira dama, Juliana Souza! Tom Máximo. Ele é o domador do nosso furioso. Com você, viajo na batida, me dá prazer. Vem logo pros meus braços me aquecer. E se você não vem, eu vou enlouquecer. Preciso de você. E eu? Meu amor, meu amor. A noite está fria sem você. Meu amigo Alex Araújo, Tiel, Wadi, Leca, o Limita e o Cabo aqui com a gente. Venha, dance e não pare. A festa de aparelhagem não tem quem compare. Eu sei que você vem. E eu bora curtir. Eu vou curtir esse som. O águia de fogo arrasta o povão. Com DJ Elson e DJ Juninho. Joga a mão pra cima. Faz o S, faz o S, faz o S. Eu vou curtir esse som. O águia de fogo arrasta o povão. Parceiro Flávio do celular. Agora eu tô sabendo, é só papo furado. E a família Senai de Barcarena, Alcione, o Edilson, Charlie. Eu quero sair sozinho pra dançar. Um brega por aí, sem ter hora pra voltar. Amanhã cê tomando a saideira no meio da bebedeira. Vê se me deixa em paz. Não dá pra viver assim, mulher. Larga do meu pé. Não dá pra viver assim. Vai no caqueado, vai no caqueado, vai no caqueado. Sopra a Barcarena, lembra? Só um pouquinho, meu filho. No agudo só. Tá na configuração do Silvinho aí ainda. Carabao. Carabao. Vem dançar, vem dançar, meu bem, vem dançar. O brega das aparelhagens de Belém. Vem dançar, meu bem, vem dançar. O brega das aparelhagens de Belém. E a onda vai começar com o DJ Toninho do Tupinambá. E aí, Sando Considerado do Mojú. Vai curtir com o DJ Gesso do Itamaraty. DJ Edilson e DJ Edielson. Com o Príncipe Negro arrebentando sem parar. E de Thiago com o Jackson, botando a galera pra dançar. DJ Val do Equatorial, vai agitando a multidão. E o Beto Alda! O bato do som Guanabara, o som do seu coração. DJ Manoel Ribeiro do som ideal. Carabao! Agora vai detonar. DJ Nelson do Raisson. Raisson! Fazendo você balançar. Som com DJ Dinho no 1, DJ Betinho no 2, DJ Ellison no 3. Carabao, Carabao. DJ Tom. Chegou o Super Trio pro Mochou. Ele chegou pra ficar. É o que melhor dá um recado em Castelo. Tom. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso. E a galera do Arapari! Chegou. Alô, Catarito! E o Caio e o Renan! Em Castanhal e no Pará. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Sente só o nosso som, vem com a gente anunciar. Esse trio tem qualidade digital. É um show, vem se ligar onde ele toca, pai.

DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Vamos dançar aquela parada do jeito que tu gosta de dançar com a patroa. Tom Máximo. Tem mulher que gosta de um amor bandido. Tem homem que gosta de um amor bandido também. Se você gosta de um amor bandido, escuta essa canção que eu vou tocar. Ouça esta canção. Te peço amor pra não chorar. Distante, bem distante de você. Um dia eu vou ficar. Às vezes quando está comigo, você briga sem motivos e não quer parar. Oh, oh, oh. Canta pra mim. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Você me chama de bandido, são coisas que eu não vou permitir. Não. E o que que ele é? Bandido. Deixa comigo. Se você for Jayton, não esqueça Carabao da esteira do chapéu, pois as praias. E aí, Fábio do Açougue, só Eric Motos e o Márcio Motomania, mas parecem coisas lá do céu. E é só pra recordar quando você. Não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Mas parece coisa lá do... Meu parceiro Ronaldo, da RC Design, tá aqui com a gente. Alô, Ronaldo! Quanta liberdade, ah, como tem moça. Alô, Fabílio, rei da carne da ilha Tambioca, está aqui com a gente. Que e o parceiro Spoca, mais linda. DJ Lucas Light, como tem moça. Lá do Maremoto. E a Kelly Ferreira, moça. A Mariana e a Bianca. Quando você for. Aqui. Sol de Recife, são na terra um pedaço do céu. Carabao e o baile. No fundo do espelho, onde você se vê, há uma criança brincando de se esconder. Tom, tom, tom, tom, tom. Seus olhos vermelhos. DJ Clayton da Carreta Gostosona. Um abraço aqui do Tom Máximo. Aquela esperança que ela tem no olhar. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida, vai. Sorria pra vida. E recomece a viver. A sua história é tão bela, e não existe outro igual. ressaca. Moça, tem tudo pra ser feliz. Como é que é aí? Segunda da ressaca aqui. Você pode cantar. Que o DJ Anderson. Esse pássaro. E a maravilha? É. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar e vir no espaço. Ou ficar presa no chão. Caminhando nas ruas pensando em você. Nesses momentos que a gente consegue se ver. Aí o Camandu. Você me diz que o seu casamento vai mal. Braz. Por isso tu maradata curtindo o Carabao. Alô Braz. Mas não se vai. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Simples amante ou nada além de um prazer. Tá muito quente, mortadela. Você se entrega pra mim com hora certa pro fim. E aí, Adriano da Oficina Barão. Alô, Vida de Trindade. Até amanhã. E a Tainara Moraes. Eu queria ser bem mais aqui que amante. Quero ter você o tempo todo. Caraval! Eu queria ser bem mais que amante. Mais me fale assim, Carabao. E deixe de chorar. E aí, menina? Menina, diga que você por toda a sua vida vai me querer bem. Eu juro que não vou deixar de querer também. Carabao. Deixe de ser triste assim. Catu da piscina natural. Esqueça. Um abraço. E a Ilane. Passou. Esqueça que você chorou. Alex Araújo aqui no Carabao. Aqui. É tempo de saber amar o amor que vem. Máximo. Menina, eu também já fui de chorar, sofrer por causa de um amor. Depois que a gente vive, aprende Bahia! Que amor não se resolve assim. Demorei muito pra te encontrar, agora eu quero só você. Meu amigo Ryan! Tá aqui com a gente, ele, seu grande amor, curtindo o nosso Carabao. Fico louco com você. Cadê a carretinha? Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer. Só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao teu. Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar. Tantas vezes eu dancei, e tantas vezes que eu só fiquei. Chorei, chorei. Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração. Salta comigo alto, todo mundo vê. Eu quero só você. Eu quero. Só você. Aí, DJ Tom, solta som. Aperta mais um pouquinho essa gata e dança assim com o Tom Máximo. Parecia um sonho, a gente fica junto. Andar a pé na chuva, sem medo de amar. E aí, você lembra? Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Aceita! Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não. Claro que não dá, né? DJ Tom Máximo. Meu amigo Ezequiel, Rafa, aqui no Carabao, curtindo só de boa. Sempre. E aí? Eu te encontro em meu caminho. Máximo. Eu te tiro do ar. Acendendo o sol da noite. Caravão! Eu querendo te amar. Pela luz da madrugada, sinto falta de você. A saudade é dor que marca. Eu preciso de você. É fácil de dizer adeus. O vaqueiro dos bailes. Telefone não pode olhar nos olhos teus. Carabao. E no telefone? No telefone você tem coragem de me dizer tudo isso é bobagem. E ainda por cima esqueceu que você já foi minha. Telefone, você não sente a minha dor. E me desmonta do jeito de dizer. Meu amigo Alex Lobato e a digníssima Elizabeth. Telefone. Aqui com a gente. Alô, Anderson. Forte abraço. Só diretoria hoje aqui do Carabao. Dizer adeus por telefone é covardia. Vai te ligar por quê? Desculpe, mas vou desligar. Desse jeito não vou aceitar. Porque não foi por telefone que eu te conheci. Desculpe, mas vou desligar. Se você quer mesmo terminar, desliga esse telefone, vem dizer adeus aqui no meu olhar. Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde venho. Rafa Chaves e a dona da empresa. De onde venho, não importa. Pois já passou. Jobo, licenciamento ambiental. O que importa? Tá todo mundo aqui, papai. Pra onde diga, senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Então traz, traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Oi! Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E Carabal, se preciso, a gente aumenta depois. E aí, Baluito? Tem um violão. E a japonesinha? De lua, aqui no Carabal. Uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo. Pronto, Máximo, toca mais uma! Siga meu canal, DJ Tom Máximo, e ative o sininho. Tom Máximo, na batida. DJ Tom Máximo, DJ Tom, DJ Tom Máximo, DJ Tom. O que é que você quer que eu largue isso aqui? É só me pedir. Soldado, bancário, garçom ou chofer, eu paro de ser. Meus amigos, aqui é o Papudinho. Ser cantor é só dizer pra não morrer. E aí, Mari Cardoso? Meu único amor, DJ Tom. Eu lavo que sou, você zelador de um prédio qualquer. Sentado ao portão, o portão dos sonhos que você sonhou. Então me diga, diga o que você quer, se acaso não quiser. Tom, tom, tom, tom. Feliz eu serei seu nada mais, nada de amor. Já já o Tom Máximo vai esquentar! Não consigo viver sem ter amor. Não existe sabor na minha vida sem o toque desse teu amor. Não tive saída. E amar? Amar, amar, sempre vou te amar. E aí, capitão daí? E a Franciele tá aqui no Carabal. Que voa, voa livre sem cessar. Voa, voa, voa livre como um pássaro. Vai voando pro infinito e lá no céu irá chegar. Tantas indiretas eu nem percebi que o amor da minha vida sempre esteve aqui. Saiu teu amor? Quem ouvia as minhas queixas nunca me dizia não. Nunca disse se eu estava no seu coração. Perdeu a chance? Eu perdi a chance de ser. Eu perdi você, não foi porque quis. Mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma você guardei. E aí, Anderson do Açaí? Esse meu coração que só quer te esquecer. Eu entro em outra relação só pra fazer alguém sofrer. Vamos passar! Quando eu domino pegando, aí você liga. Sua bagunça é minha vida, isso cê sabe bem. É você me usando e eu usando alguém. Eu quero um 5 da manhã. 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo. Trocando tempo é só porque não pensa. 5 da manhã. 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda. Trocando tempo é só porque não pensa. Trocando tempo é só porque não pensa. Com a bolsa da Chanel no braço, uma sacolinha de supermercado. Meu amigo Anderson Gago, o Gago Saldi, o Rafael, o Hugo, Renato e o Tigrão. E o Tigrão e a Camila. Seguidores, ou mais ou menos conhecida aí no bairro. Eu ia te amar do mesmo jeito, falando frentemente um astrezinhos. Tô cheia de sotaque do interior, acordando sorrindo. João Sereno e o Anderson Bruno, fechada de uma. A Rosiane aqui com a gente. Risoto, camarão e vinho tinto, ou um dogão que vende brinde e um refri. Não mudaria o que eu sinto por ti. E o ganhador da loteria Chapolin, o Folha. E a galera Piramania. 7 bilhões de pessoas no mundo que você me escolheu. Me escolheu. Escolheu, filha. E sobre ser feliz, Marcelo e a Paula. Te amar foi a melhor coisa que eu fiz. E aí, Jacura? E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer. Você. Banda MZIC, sucesso. Que coragem você tem de me ligar. Que horas? Às 4 da manhã pra me falar de amor. O que você tomou? Ainda tem muita lenha, Chico. Quanta audácia você tem de imaginar que eu vi sua voz faria eu reconsiderar o que você tomou. Então diz, meu amor. Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor. Vai pra cama! Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Pensamentos, lindos momentos, a voz no vento, sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Cabeção! Lindo cabeção! coração tá aqui com a gente, parabéns. Pensamentos. Cadê a Coquinha? Você, hey, hey. Quando o telefone toca, vou correndo atender. Bora, japonesinha! Tá na hora do vídeo, papai! Quer se perder de amor por você, Máximo. Benzinho, escreva uma cartinha, por favor. Ou ao menos telefona. Tá sozinha? Dizendo que está sozinha. Sozinho eu estou esperando por você, trancado num apartamento, só pensando em você, sonhando, beijando teu rosto, abraçados, corpos nus, sem censura e sem ninguém. Te amo, te chamo, meu bem, sonhando, beijando teu rosto, abraçados, corpos, luz, sem censura e sem ninguém. Te amo e te chamo, meu bem. Olha, meus olhos tristes. Tô, tô, tô, tô, tô. Não me deixe aqui, meu bem. Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. Clareou. Pense, não me abandone. Bora, Spoca! Sou capaz de enlouquecer. Eu não. Cadê o Rodrigo do Arapari, hein? Você, pois eu sei que vou sofrer. Tom, tom. Sem você não existo. E não deu uma panada mortadela. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Por Deus, outra vez te peço. Olha o Ryan, papai. Largue tudo e vem pra mim. Pra viver até o fim. Ah, minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Nada existe sem você. Você é minha vida. DJ Marcos, Paulo do Maremoto, Lucas e o Gabriel Mixi. Todo mundo aqui curtindo o Carabao. Te beija, Máximo. Eu só quero amar mais uma vez. Alô, Ibiteque! Você deu vida para mim. Eu te quero mesmo assim. Sempre só nos dois. Quem achou a chave de um carro, hein? Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me recompensa. Meu canal, DJ Tom Máximo, e ative o sininho. Tom Máximo, DJ Tom. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. sua sede. Uma gelada, papai. Nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo, pode me ninar. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. E conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo do sol ou em noite de lua. Oh, oi, cuia! Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Traio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Eu preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Diz meu bem, onde foi que errei? Eu vale pra você. Diz, se fiz algo errado. Eu quero te fazer feliz. Volta correndo pra mim outra vez. E eu? Eu não mereço castigo. Não me peça pra ser teu amigo. Para Júlio Amorim! Eu mereço castigo. Viver sem você. Eu não consigo. Viver sem o pássaro. Arrepia, né, Chico? Tu te arrepia, né, Chico? Ai. A tua volta é incerta. Deixa a porta aberta. Mas deixarei a porta aberta. E quando você voltar, eu não consigo viver sem você. Eu não consigo. Amor, amor, amor, eu vim pedir o seu perdão. Carabao. Nunca mais vou magoar seu coração. E amor, amor, amor, amor, eu vim pedir o seu perdão. Nunca mais vou magoar seu coração. Quem achou a chave de um carro tem recompensa. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Agora, alô, Valdeci, peço perdão. Fabíola Barquinho, Alisson, todo mundo aqui no Carabao. Sei que errei quando falei aquilo que eu não devia. Agora que descobri, peço perdão, pois você não merecia. Amor, amor, amor, eu não vou te perdoar. Porque não é a primeira vez. Também, amor, amor, não pense que eu vou voltar. Mas agora eu vou embora. Por quê? Não. já foi iludido. Mesmo te amando tanto, tenho que esquecer. Viu a foto no Instagram? Era uma coisa. Quando foi ver pessoal, mesmo te amando tanto, tenho que esquecer. Desculpe, mas agora eu vou embora. As minhas coisas eu já arrumei. Se tu tá aqui no Carabao, quem tá lá? Regília, Gago, o Anderson, Rafael, Renato, Alex, Neto, Coca e o Léo. Chega de mim, onde eu vou? Vai chegar lá! De baluíto, segura aí, meu filho! Meu amor, você chegou, já tô pronto pra lá de Bagdá. Meu amor, pode entrar, pode sentar, pois vamos já conversar. Bote um drink, meu bem, no seu copo. Hoje o que pinta e rolar é bom. Na minha novela, você é a atriz principal. Água é sagrada da pia. Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia. Deus abençoe nós e a nossa correria. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, um beijo nas crianças, transei com a mulher. Tudo isso foi de graça, irmão. As coisas boas vêm de graça, irmão. A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não. Só preciso de um dinheiro pra comprar o mel, o leite das crianças e mostra a mulher. O resto é só pé, só pé, só pé. O resto é só pé, só pé, só pé. Só preciso de um dinheiro pra comprar o mel, o leite das crianças e mostra a mulher. O resto é só pé, só pé, só pé. O resto é só pé, só pé, só pé. Olha, meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho. Pires Martins, do grupo Martins. Comunicação juntamente com a primeira dama. Curtindo Carabao. Carabao. Quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. E eu quero. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segura e forte a minha mão. E vai dançando! Ela terminou comigo, falando que eu não ia encontrar ninguém melhor. Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só. E tem gente demais no mundo pra você se achar. Marília Cidia, News! Nilzinho, Espoca Pena e o Thiaguinho e a galera do Corinthians tá aqui com a gente. Esquece não, não é só tua pepeca que vem mel. Não é só tua boca que sabe levar pro céu. Pois eu vou sair, vou atrás de um te amo, de graça ou pagando. Uou, não é só tua pepeca que vem mel. Não é só tua boca que sabe levar pro céu. Eu vou sair, deixar o meu corpo suando. De graça ou pagando, de graça ou pagando. Oh, oh, oh, vou te esquecer. De graça ou pagando. Oh, oh, oh, vou te esquecer. De graça ou pagando. Siga meu canal, DJ Tom Máximo. e ative o sininho. Qual é a parada, mortadela? Puta que pariu, minha vizinha viu. De rocha. Eu saindo de mão dadas daquela balada em plena madrugada. O quê? Puta que o pariu. E a vizinha? Minha vizinha é fofoqueira lá da minha rua. Todo mundo comendo o que ela vê, ela fala. Essa minha vizinha é de mal à morte com aquela mina que eu saí lá da balada. Minha vizinha é fofoqueira, falou do seu João, que o seu filho é gay e sua filha é sapatão. Falou da Mariana e a equipe Mega Chave, alô Henrique e o Léo Suzy Tiller. Falou, Tonhão tá aqui com a gente. E não sai mais do bar por causa da menina que ele ia se casar. Eu sou um cara morto, sabe como é que é? Quando essa vizinha se encontrar com minha mulher. Puta que pariu, minha vizinha viu. Puta que pariu, minha vizinha viu. Puta que pariu, minha vizinha viu. Ela é fofoqueira, puta que pariu. Minha vizinha viu. Puta que pariu, minha vizinha viu. Dança comigo, que quero você. Sou gago. Carabao. Meus amigos falam, falam de mim, sou. E a gemelinha da loja Vila Fashion Boutique. Alô, Andresa, Marcelene e a Geiane, aqui com a gente. Barro você de mim, você de mim. Só porque eu falo assim, falo assim. Já tentaram roubar você de mim, você de mim. Falo assim. No rádio ouvi nossa música. E ao brega. No rádio ouvi tocar. No rádio ouvi nossa música. Se você me olha, eu olho pro lado, coitado do meu coração. Eu bem que queria ser um cara pra frente e ter os meus pés no chão. Olhar pra você e de repente falar lentamente da minha paixão. Mas puxa vida, alguém me faça um favor de falar tudo que eu decorei. Meu Deus do céu, que diabo de amor é esse que eu arranjei? Já que eu não tenho coragem de falar, peço meu amor, venha me ouvir cantar. Só assim eu posso te dizer tudo que eu sinto por você. E se por acaso eu te interessar, me dê um sorriso e vamos dançar. E deixe que eu te mande esta canção pro teu ouvido, direto pro teu coração. Aí, DJ Tom, solta som! Solta aquela guitarra aí, Tom Máximo! A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. referência dos DJs no Pará. DJ Tomáximo, o show sempre no máximo. E aí, meu amor? Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Vem, meu amor! Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Oi! Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera! Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. Quer que você quer dizer, dizendo que é tão bonita. Mas assim, aniversário do lindo cabeção, ó! Não dá uma forra, meu gente, pois não vivo sem você. Está cansada de saber que eu te amo, que eu te amo. É, mortadela! É tão grande. Mas é paixão, eu desejo de te amar. Parabéns, meu parceiro lindo, cabeção. Felicidade, viu, mano? Tamo junto, papai. Se te falar que eu te quero. E vai virando agora, vira tu. Que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai. Siga meu canal DJ Tom Máximo, Tom Máximo. E ative o sininho.